de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora o Universo Who Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. Boa noite, galera. Estamos aqui no momento histórico que é o anúncio do 13º Doutor, ou melhor, da primeira doutora de todo o universo de Doctor Who. Em 54 anos é a primeira vez que o Doutor será interpretado por uma mulher. Isso é um momento histórico, meus amigos. E hoje, pra comentar, a gente tem aqui Denise. Eu. Raquel. Olá. Tá aqui. Essa aqui é a Raquel, é a nossa tradutora do site. E o João. Eu aqui. E eu sou o Vinícius Viana. Então hoje a gente tá aqui pra comentar esse momento histórico, essa coisa maravilhosa que aconteceu nas nossas vidas, que é o anúncio da Jodie Whittaker como a 13ª doutora. Então, primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre a carreira da Jodie. Ela já trabalhou com Chris Chibnall, que é o próximo showrunner de Doctor Who, em Broadchurch, inclusive com David Tennant e com Arthur Darvill. Aquele, o elenco de Broadchurch tem muitos atores que já trabalharam em Doctor Who. E ela é uma atriz que já recebeu algumas indicações, ela já trabalhou em alguns filmes para TV, mas eu acho que um dos personagens mais marcantes que a Jodie fez foi, assim que a gente pode ser mais recentes, né, em Black Mirror, no episódio The Entire Story of You. Algum de vocês chegou a ver esse episódio? Não. Não lembro do papel dela. Gente, como assim vocês não viram Black Mirror? Não, Deus. Eu vi, não lembro do papel. Ela era aquela esposa que o rapaz... Daquela história que eles podiam ficar passando as memórias e... Cara, essa não é a Hayley Atwell? Não. É aquele, a Hayley quando ela consegue fazer um android. Ah, tá. É aquela... O Doutor Destino. Isso, Novo Doutor Destino. Nossa, é bizarro esse episódio. Ela faz a mulher que trai marido e tal. Vocês conhecem mais algum trabalho? Algum de vocês viu Broadchurch? Eu tenho que admitir que eu não vi Broadchurch. Cara, eu só vi, além de Black Mirror, eu vi Attack on the Block, que é um filme com John Boyega, que ela tá muito boa também. A comédia dela, acho que é muito boa. Deu até vontade de rever. John Boyega, inclusive, comentou no Twitter, todo animado por ela. Foi bem legal. Cara, eu ainda não vi a Jodie em nada, certo? Só sabia da existência dela por comentários, assim, aleatórios nas últimas semanas. Mas tô muito ansiosa pra ver em Doctor Who. Eu, na verdade, eu tô pensando se eu vou ver Broadchurch ou alguma outra coisa com ela, ou se eu vou esperar pra vê-la, assim, tipo, a primeira coisa, já ser como Doctor. Eu também pergunto isso. Eu acho que, quando o Capaldi foi anunciado, eu fui ver o primeiro episódio de Fig of It, mas aí eu fiquei, não sei se eu continuo. Aí eu vi ele só em Doctor Who mesmo, e acho que foi legal, assim. Acho que com ela, eu tô nesse dilema, se eu vejo Broadchurch ou não. Tem que ver, assim, eu particularmente não vi uma pessoa que não estivesse animada, né? Eu acho que eu tô seguindo as pessoas corretas no Twitter. Eu não sei se... Sabemos que tem certas pessoas aí que... Calma, que isso é assunto pra daqui a pouco. Gerar aquela polêmica, né? Assim, a Jodie, ela fez algumas participações na televisão. Ela trabalhou muito em curtas e filmes para a televisão. Tô tentando dar uma olhada aqui se ela fez algum filme que eu conheço. Não conheço nenhum que ela fez. Assim, eu também tô nesse dilema, sabe? De ver ela pela primeira vez ou não. Assim, como doutora... Ou se eu vejo... Na verdade, eu queria ver Broadchurch mesmo, por causa do Tennant, pra conhecer um pouco da narrativa do Chibnall. Acho isso bem interessante, porque a gente acaba conhecendo e conhecer um pouco da atuação dela, assim. Não vai ter jeito, gente. Doctor Who só no que vem, talvez só na Fall Season. Vai ficar difícil, né? A gente vai ter que consumir outra coisa. Eu lembro que quando anunciaram Capaldi, a primeira coisa que eu fiz logo após daquele anúncio que foi feito, daquele programa, foi ver o episódio que ele aparece em Doctor Who. E por incrível que pareça, a Jodie nunca participou de Doctor Who. O mais louco, assim, ela não fez nenhuma participação, porque muitos atores ingleses fazem participação em Doctor Who e ela nunca fez. É o debut dela, assim, total. Pois é. E ela se declarou ruga, né? Naquela entrevista. Sim, gente. Imagina como deve ter sido pra ela esconder essa informação, né, gente? Assim como foi pro Capaldi. Cara, eu não sei como é que eu conseguiria aguentar esconder uma informação tão pesada e tão inovadora, tão magnífica quanto essa, sabe? Ela deve estar se sentindo muito honrada de ser a primeira mulher a interpretar The Doctor. Que aqui é muito engraçado que aqui a gente tem gênero pra tudo, né? Nas palavras, e lá fora não tem. Então a gente acaba esbarrando que a gente tem que falar o doutor, a doutora, e lá fora é sempre The Doctor. Algum comentário pra gente, João? Agora é a hora delas. Agora é o momento que a gente vai deixar pra vocês falarem. Acho que é muito importante a gente deixar pra vocês, como mulheres, falarem sobre a importância disso pra vocês. Cara, assim, é um misto de muita alegria por isso finalmente ter acontecido, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim de por que que isso ainda tem que ser uma novidade tão grande, né? Por que que essas questões de gênero ainda são tão debatidas na nossa sociedade, enquanto deveriam ser simplesmente uma coisa normal. E o que eu acho mais bacana de tudo isso é que Doctor Who é uma série que tem esse potencial. Eu não vou dizer desde o começo, porque a regeneração é uma coisa que só veio depois, mas desde o momento em que isso foi colocado no personagem, que essa característica passou a fazer parte do personagem, essa possibilidade de virar um outro ator, a possibilidade estava lá desde o começo, embora não fosse enxergada assim, eu acho. E por que que demorou tanto tempo pra fazer isso? Mas assim, eu fico muito feliz de finalmente a série estar aproveitando esse potencial de colocar ali na cara de todo mundo que questões de gênero deveriam ser coisas do passado, de que a capacidade de alguém independe de sexo, depende de outras questões, depende de talento, depende de querer, depende de várias outras coisas, mas não de gênero. E é realmente uma felicidade muito grande poder ver, poder acompanhar esse momento, poder estar por dentro, poder dar a minha opinião, inclusive, sobre isso. Eu tô só aos sorrisos hoje. Com certeza. É, realmente, a gente fica muito feliz, mas a gente não pode deixar de esquecer que isso não é uma coisa positiva a gente ter demorado tanto, né? De ela ser só a primeira, sendo a 13ª. Mas, graças a Deus, mais tarde do que nunca, né? Pois é, com certeza. E assim, e que não seja a única também, porque uma coisa que eu fiquei me perguntando foi assim, poxa, será que vão realmente dar esse espaço? Será que isso vai fazer parte da série daqui pra frente? Não só com a Jodie, que a gente não sabe ainda quanto tempo vai ficar, mas será que depois isso vai deixar de ser um tabu realmente? Será que a gente vai ter aí homens e mulheres como próximos Doctors, que se Deus quiser ainda vai durar muitos anos, essa série maravilhosa? Com certeza, é uma questão, né? Que vem depois, se a gente veja como a gente continua evoluindo, né? É, nós abrimos portas, na verdade isso é uma porta que se abriu, né? Até agora nós já tivemos doutores de alguns tipos, né? Nesses 12 doutores nós já tivemos mais jovens, mais velhos, ainda dentro, é claro, de um estereótipo, mas já abrimos portas pra essa troca de gênero, né? Então assim, é uma possibilidade infinita que se abre agora pra outras classes, outros tipos fazerem, interpretarem esse papel, né? Que isso tudo tem a ver com a série. Então, nós temos aí mais não sei quantas encarnações do doutor, sabe-se lá quantas vezes ele vai fechar o seu ciclo e ganhar outros. Então, assim, muita coisa pode acontecer, né? Mas eu acho que só do ganho que a série teve agora com a Jodie entrando pra interpretar, não uma companion, não uma personagem secundária, mas o personagem principal, é absurdo. Raquel? Oi? Você, o que tem pra falar pra gente? Bom, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, não assisto Doctor Who já faz muito tempo mesmo. E eu não sei se eu sou a mais nova da equipe do Universo Who ou não, mas, assim, foi meio que, tipo, um choque na hora que eu olhei. Eu fiquei muito, muito feliz, mas, tipo, várias mudanças dos atores no papel. Eu acho que a única que eu não peguei foi a do Eccleston pro Tennant, mas todas as outras eu acompanhei. E todo mundo tava querendo muito uma mudança desse nível. E a BBC aparentemente ouviu essa mudança. O Chibnall ouviu os fãs também. Aparentemente também gostariam dessa mudança. E muito, muito feliz quando eu vi a notícia. Eu tava literalmente almoçando na hora que saiu. Então eu fiquei tipo, meu Deus. E assim, o que eu achei muito, muito legal também foi saber que o Chibnall tava procurando uma mulher desde o começo. Sim, sim. Isso mostra, assim, que eles realmente queriam que não foi uma coisa de ceder a pressões, eu acho, sabe? Acho que foi uma coisa realmente da vontade do novo showrunner. Sim, eu acho que foi uma coisa que, tipo, casou entre o próprio fandom e as pessoas que trabalham para a BBC, para a série e tudo mais. Meio que foi bem conveniente. Eu vou citar um tweet aqui de uma pessoa que é pro fandom brasileiro, ele é o cara, é do Detox. Ele acabou de fazer uma citação e que eu acho muito importante pro nosso próximo top. Ele acabou de dizer aqui, ó: a quantidade de comentários com Nurse Who demonstra a importância da escolha de uma mulher para o papel. É lamentável. E aí, meninas, eu quero perguntar pra vocês também, vocês como mulheres, como vocês se sentem em relação a esses comentários negativos, assim? O impacto que tem em mim e no João é completamente diferente do impacto que tem pra vocês. Né? Como é pra vocês lidarem com esse tipo de comentários? Olha, eu vou dizer assim, não é nem pra mim enquanto mulher, enquanto ser humano, sabe? É triste ver o quanto as pessoas ainda têm uma mentalidade pequena de quanto as pessoas ainda estão fechadas pra mudanças. A gente no Universo Who bate muito nessa tecla de que o Doctor Who é uma série sobre mudanças. Diversidade. Né? A gente tem isso. A gente tem um personagem principal que muda de tempos em tempos e as pessoas não se acostumam com isso. Então, assim, se a gente tem até hoje as viúvas do Tennant, a gente tem até hoje gente que quer que o Tennant volte, tipo, nada contra o Tennant, adoro, acho o cara super legal, adoro era Tennant também, mas se até hoje a gente tem gente que quer que ele volte, gente que quer que o Matt Smith volte, não ia ter gente reclamando que agora a Doctor é uma mulher. Se ia ter gente reclamando naturalmente pela mudança, porque sempre tem, imagina uma mudança que, querendo ou não, é maior do que as anteriores, né? É a maior mudança. Sim, eu acho que realmente, eu acho que é uma das maiores mudanças da série, pelo menos a série atual. E é uma coisa que você realmente repara que eu acho que essa foi a mudança mais sem nexo possível. Tipo, não a mudança mais nexo, os comentários mais sem nexos possíveis. Porque assim, todo mundo falou assim, não faz sentido o doutor ser mulher, entendeu? E eu acabei de olhar pra um tweet e eu vou ter que citar ele. E tipo, tá entre aspas. Não faz sentido o doutor ser mulher. Aí tá escrito embaixo: verdade, um alien com dois corações que viaja no tempo com uma caixa azul e o mais chocante é ele virar uma mulher. Deus. Ou seja, eu acho que todos esses comentários negativos, além de, obviamente, sexistas e tudo mais, eles não têm nenhum fundamento, entendeu? Tipo, se fosse uma coisa mais com lógica, a gente poderia até pensar em discutir. Mas não é. Porque Doctor Who, além de ter sido explicado diversas vezes, nós temos exemplos como a Missy e tudo mais na série, foi explicado realmente várias vezes, temos referências, e as pessoas aparentemente resolvem não olhar pra isso e continuar julgando. Então, eu não perco meu tempo discutindo, mas realmente é uma coisa muito triste de se ver, não apenas como mulher, mas como ser humano, como a Denise disse. É uma coisa triste até, mas no momento, tudo que a gente faz é bloquear. Exatamente. Eu mais cedo tava fazendo uma thread no Twitter falando que eu considero como a Era Moffat, assim, ela fez grandes coisas pra tentar chegar nesse patamar, assim, de preparar o terreno pra gente ter uma Doctor. Desde a regeneração do Matt Smith, em que ele se pergunta se ele era uma garota, a gente já vê ali que ele tem uma possibilidade. Aí depois com a Missy, depois no episódio de The Doctor's Wife, a gente tem um indício ali também. Depois com a General de Gallifrey, que ela regenera em mulher e a gente descobre que ela foi um homem pela primeira vez naquela encarnação. E o último episódio da 10ª temporada, gente, com aquele comentário do Capaldi falando que o futuro são as mulheres, assim, tava tudo ali, sabe, pra gente se preparar. Eu, pelo menos, eu acho que, na minha experiência, eu ia ficar decepcionadíssimo se fosse um homem. Porque a série tava construindo isso, sabe, desde a 8ª temporada, assim, muito fortemente, eu acho. Sim. Eu acho que é ótimo que a Era Moffat tenha feito isso, mas se a gente parar pra pensar, né, teve que ser feito todo um trabalho de amaciar, entre aspas, a carne dos fãs, para eles poderem aceitar isso um pouco melhor. Não é uma coisa que a gente pode simplesmente pegar e falar assim, puf, agora nós teremos uma mulher. Não é uma coisa que pode ser feita com uma naturalidade, é uma coisa que tem que preparar. Não, vamos lá, vamos inserir aqui e ali. Não é algo que pode ser feito de surpresa. Ok, vai, os fãs vão aceitar, não, você precisa, né, fazer todo um trabalhinho ali, botar aqui e ali, diversas frases e coisas para poder preparar o terreno para os fãs né, saber assim, putz, pode vir uma mulher. E aí vem uma mulher. Não é uma coisa que pode ser feita de surpresa, pra pegar a gente totalmente de surpresa que a gente iria aceitar numa boa. Entendeu? Não, existem muitos fãs que não vão aceitar isso numa boa, existem muitos fãs que não estão aceitando isso numa boa. Foi o que eu coloquei mais cedo no Twitter, e foi o que o próprio Colin Baker disse. Ele não chama esse tipo de pessoa de fã. É apenas uma pessoa que tá visualizando, porque em vários podcasts a gente já trabalhou, a gente já falou sobre como a ficção científica serve pra trabalhar determinadas situações. Se você, cara, você é uma pessoa que gosta de ficção científica e você não consegue entender esse tipo de coisa, se você olha a série de Doctor Who, que é uma série sobre mudança, e que, cara, é um alienígena que tá sendo interpretado, como o próprio Matt Lucas disse, como um humano. Esse cara não é um fã, que ele não tá entendendo a série. Se ele acha um absurdo escalar uma doutora, ele não é um fã. Ele tá apenas vendo a série, não tá absorvendo nada do que a série tá trazendo. E, meu amigo, se você não gosta desse tipo de coisa, não tá feliz com a escolha de uma doutora, acha um absurdo isso, meu amigo, é Deus vai-te embora, entendeu? Ninguém te adora. Como utilizando a tradução portuguesa. A tradução portuguesa de RuPaul's. Entendeu? Maravilhoso. Cara, sério, assim, não dá, você não tá absorvendo. E é importante você olhar um filme de ficção científica, uma série de ficção científica como Doctor Who, não só como entretenimento, mas olhar, observar e absorver os temas que estão sendo retratados, discutidos ali e aprender com aquilo ali. Então você não tá aprendendo nada com esse tipo de coisa. Agora sim, eu também achei muito bacana observar que uma parte muito grande do fandom que acompanha o universo Who, quem a gente tem como acompanhar melhor as reações, de como tinha muita gente que queria isso, né, naquela enquete que a gente fez no Twitter, e tinha tipo 70%, né, das respostas eram pra uma mulher. A maior porcentagem era pra uma mulher mais velha, se não me engano. Sim, era. Sim, sim. Sensacional, assim, eu acho que essa parte do fandom que ainda se incomoda com o fato de ser uma mulher, que se esperneia e tal, é uma parte cada vez menor. E essa preparação que a série fez nos últimos anos, eu acho que ela foi importante não só para as pessoas entenderem que existia essa possibilidade, mas também para que as pessoas fossem aos poucos se deixando transformar assim, a sua ideia, né? Porque realmente no começo podia parecer uma coisa muito, poxa, mas o cara sempre foi homem e agora vai ser uma mulher. Mas acho que aos poucos a BBC, todo mundo que constrói a série, foi conseguindo fazer com que essa ideia parecesse cada vez menos absurda. E aí eu acho que hoje a gente tem uma grande parte do fandom, a maior parte do fandom, que não só não se incomoda, mas que realmente ficou feliz com isso. Com certeza, e sente orgulho. E é uma coisa maravilhosa ter a reação das meninas pequenas, super animadas com as escolhas dela. Todo mundo viu aquele vídeo, né, da menininha. Sim, eu vi logo depois que saiu. Eu fiquei, tipo, com cara de boba na hora que eu vi, viu? Fiquei rindo sozinha. Isso é maravilhoso. O pessoal do Doctor Who Fan Show, vocês assistem? E é do YouTube? Eles também fizeram sim, um vídeo de reação. Sim, eu vi o vídeo, meu Deus. Bem legal também. E é isso, eles falando, né, como eles sentem orgulho. Isso acho muito importante. É, assim, gostaria de parabenizar, assim, os nossos fãs, assim, porque eu particularmente eu não cheguei a ver basicamente nenhum tipo de comentário maldoso em relação à escolha da Jory como doutora, né? Nós tivemos uma recepção maravilhosa, sabe? E os compartilhamentos, as pessoas animadas, entendeu? Foi até citando o site aí do Omelete, que eles falaram assim, nós teremos uma 13ª doutora, e foi a gente que pediu sim. Galera, o fã pediu. Foi sim a gente que pediu. Entendeu? A gente queria uma doutora, a gente queria renovação, gente. Mais tarde eu vi alguém falando assim, nenhum Capaldi foi tão maravilhoso, eu acho ele tão maravilhoso como o Doctor. Cara, só mesmo uma mulher pra poder conseguir superar, ser mais magnífico, entendeu? Assim, tô completamente animado e esperançoso com esse novo ar que tá sendo dado a Doctor Who. O Chris Chibnall já começou com o pé na porta, sabe? Ele já chegou colocando a maior mudança de todos os tempos. Acho que desde a introdução do conceito de regeneração, que foi um ponto, assim, marcante em Doctor Who, acho que essa é a primeira vez que nós temos um segundo ponto marcante, que é a introdução de um rosto feminino pra interpretar o Doutor, assim. Com certeza. Acho que essa união dos fãs, acho que hoje foi muito incrível. A gente conseguiu até chegar à página do site dos memes, é mole? Ai, a gente conseguiu 211 curtidas na foto de anúncio e 202 retweets pra esse post, né? Pra esse tweet. Imagina se a gente conseguir chegar ao estágio de colocar uma drag queen com... Gente, RuPaul vem a ser a 14ª, 15ª, sei lá o quê. Por favor, nós precisamos. Isso é maravilhoso. Pois é, eu acho que assim, temos uma mulher, agora precisamos encaminhar para ter as minorias, né? Continuar abraçando a diversidade e a representatividade, porque esse vídeo da menininha reagindo à Doctor, isso mostrou como é importante. Sabe por quê? Isso mostra, até o momento era uma coisa inalcançável para elas mesmo. O doutor, você tinha... Hoje as menininhas podem querer ser... Nossa, ela consegue ser... Eu também posso ser, entendeu? Não era só o menininho que queria... Na série clássica, nós tivemos a Romana como uma companion e tal, do quarto Doctor. Mas na série moderna, a gente teve apenas a River, que era uma meia Time Lady. Então, assim, caramba, as menininhas crianças podem ter agora a Jory como... Sabe, eu quero ser ela, gente. É o momento. Esse é o momento onde a gente tem... Olha só que bonito, né? Nós estamos num ano onde o filme da Mulher Maravilha, o único melhor filme da DC até agora... alguns anos atrás, nós vivemos uma certa rejeição pra Rey como protagonista de Star Wars, né? Vamos lembrar, a equipe quase que inteira aqui é fã de Star Wars. A gente surta também com os determinados anúncios. Bastante. Bastante. E nós tivemos a Furiosa, então são sempre coisas, né? São sempre... Gera muito buzz, gera muita reação, tanto positiva quanto algumas reações negativas. Mas isso é necessário pro mundo mudar. Precisam minorias ser representadas. Já vi várias pessoas dizendo: eu queria um Doctor indiano. Gente, assistam a The Adventure in Space and Time, que basicamente o Doctor Who foi criado por uma mulher e o seu primeiro diretor foi um indiano homossexual. Olha só, acho que a Verity Lambert deve estar assim, felicíssima com esse momento do show que ela criou. Se ela estivesse viva hoje, seria algo assim, extasiante pra ela. E o Dr. Who sempre mostrou mulheres muito fortes, né? A gente vê desde o início, quando lá na primeira temporada com a Bárbara, se a gente pensar que aquilo era 1963 e que a personagem da Bárbara é uma mulher muito à frente de outros personagens que eram mostrados na época, da maioria das personagens femininas que estavam na televisão na época. Então, assim, quem já viu a clássica, quem não viu, veja. A gente percebe essa diferença, e não só ali, mas em vários momentos da série. Nós temos mulheres muito fortes, nós temos mulheres em papéis que eram de homens originalmente, né, em papéis sociais. E não só isso, mas como Dr. Who acaba tratando essa questão das minorias de outras formas, principalmente essa última temporada. Essa última temporada a gente teve companion gay, o racismo negra, exatamente. A gente teve o racismo sendo colocado não só através da personagem da Bill, mas através de outros pontos soltos pela temporada. Então, a gente tem bastante desses temas sendo debatidos ali. Tava na hora de colocar isso como protagonista mesmo. Dar os holofotes assim, voltados pra isso. Personally, I think that's a hell of a bird. No post do Facebook, a Daniela Braga não conseguiu fazer um comentário pelo Facebook, mas indicou pra gente Harrier's Bounty. É um ótimo filme que a Judy faz com o Cillian Murphy. Então, se você quiser ver um filme, se você já quiser conhecer um pouco da atuação da Judy, pode assistir esse Harrier's Bounty que a Daniela Braga tá indicando pra gente. João, mais comentários pra gente? Eu queria falar um comentário da minha mãe. Ah, nós temos que aproveitar esse momento. Então, gente, a minha mãe, ela assiste Doctor Who comigo, né? Desde o início do Capaldi. Ela não pegou antes. Agora a gente tá começando a assistir os anteriores, mas o primeiro que ela assistiu foi a 8ª temporada. E ela, assim, é fascinada pelo Capaldi. E ela tava, nos últimos episódios, inconsolável, porque não queria que o Capaldi saísse. E ela ficou realmente do mesmo jeito que o Capaldi apareceu no final da temporada, né? Não querendo mudar. Eu e meu irmão, que a gente assiste juntos, a gente tava falando: mãe, mas a série é sobre mudança e tal. E aí ela: mas não quero. E aí eu, desde assim, no meio da temporada, a gente se perguntava pra ela. Ela falava que quando o Capaldi se regenerasse, ela não ia assistir mais. Aí eu perguntava: mãe, mas e se for uma mulher? Aí ela falou: ah, aí eu vou pensar. E aí hoje saiu essa notícia e minha mãe ficou muito feliz. E ela tava revendo hoje o último episódio da 10ª temporada e ela fez esse comentário sobre o Dr. do Capaldi, como ele é importante nessa evolução pra chegar a uma doutora. Então, eu penso que toda a trajetória do último Dr. foi justamente porque aconteceu isso que aconteceu. A sensibilidade, as falas, o carisma, a empatia, a bondade tão percebida no olhar e na sensibilidade do Capaldi. Não tinha como. O Doctor foi evoluindo para uma identidade feminina de uma mulher. Esse é o comentário dela. Gente, que maravilhoso. Em pensar que ela falou uma coisa muito certa, ele foi evoluindo. Quem lembra do Doutor do Capaldi na primeira temporada, né? E vê como ele era alguém muito sisudo. Aí agora a gente para e pensa, né? Ele não quer regenerar, ele não quer mudar, ele tá cansado de sempre mudar. Vai encontrar com o primeiro Doctor pra ajudar também. A gente supõe, né, que vai haver uma ajuda mútua pro primeiro, pro First, né? Que agora a gente pode falar Heart, né? Porque o Bradley vai mudar pela primeira vez. E dessa vez o doutor vai mudar pra uma mulher. Sabe-se lá porque que ele vai escolher esse rosto. A gente sabe que, mesmo que nunca tenha sido falado, cada escolha do rosto, né, tem um significado do doutor, uma personalidade. Eu achei engraçado, assim, que o visual dela me lembrou um pouco da Miss Quill. Acho que uma das melhores coisas. Uma das melhores coisas de Class foi a Miss Quill. A gente vê aí como havia. Era uma protagonista feminina. Então, assim, apesar dos erros de Class, de não ter sido magnífico, isso foi a escolha da Miss Quill como protagonista. Foi ótimo. E, gente, os sinais estavam ali o tempo todo, só a gente não via, ou a gente via. Tava ali o tempo inteiro, mostrando pra nossa cara. O mestre falou, no futuro tudo vai ser mulher, vai. Gente, eu coloquei, aquela imagem que eu postei, a imagem que a gente anunciou, a Jory, eu fiz o template dela no Photoshop e eu já coloquei lá, a próxima doutora é porque eu já sabia. E assim, não é que eu já sabia, mas eu precisava fazer isso pra projetar, sabe, pro universo, porque seria de fato. E aí eu só precisei botar o nome dela, botar a foto e foi. Gente, a gente tem alguns comentários aqui no Facebook. O Fernando Rafael dos Santos falou que é um absurdo ler pessoas contra uma doutora mulher. São fãs lamentáveis. Que a Jory seja muito bem-vinda. Estou muito feliz pela inovação. O Leandro Belmont disse que a 13ª encarnação da doutora seja bem-vinda. Tem gente também rindo e elogiando a foto. João, muitíssimo obrigado por ter acatado a minha ideia e colocado esse momento de Friends, que é uma sacanagem, que é a Phoebe, ótima personagem, que coloca lá It's a Boy, e depois ela pega a canetinha It's Not a Boy, pra nossa capa do nosso podcast, João. Podia pegar esse comentário aqui da live, o Marcelo Ribeiro, logo no início ele comentou, eu guardei aqui, pô, podia ter uma companhia, uma mulher pra quebrar esse padrão de homem e uma mulher na tarde. Paulo Vergueiro falou que podia ter um companion alien na parada, de repente. Sim, seria muito legal. Ah, eu queria saber o que vocês acham também desse lance de qual a expectativa pro companion ou pra companion. Olha, é uma incógnita tão grande, né? A gente sempre teve um doutor e pelo menos uma mulher como companheira de viagem. Existiram situações que houveram mais um companheiro homem, sempre mantendo esse padrão. Sempre, basicamente, o doutor e uma companheira. Principalmente na série moderna. E aí, agora com uma doutora mulher, eu não sei o que pode vir. Na verdade, eu não quero imaginar, porque eu quero ser pego de surpresa. Vai ser um homem? Vai ser novamente uma mulher? Ou vão ter mais de um companion na situação? O Éder Barbosa comentou aqui uma coisa que é realmente, concordo com ele, que é o meu único pedido. Não pode ter romance, pelo amor de Deus. Sim, por favor, não tenha romance. Sem romance, por favor. Até porque, assim, uma coisa que eu pensei, um doctor mulher, e principalmente uma mulher que é uma mulher bonita e tal, me passou pela cabeça, assim, de, tipo, se não vai ter, como sempre tem, né, algum idiota que vai sexualizar demais, sabe, a coisa. A gente sabe que sempre existem os imbecis, mas eu espero, assim, que a BBC não colabore pra isso, que a série, sabe, eu tenho confiança de que eles não vão fazer isso, mas, né, às vezes quando eles querem vender, então é uma coisa que eu espero do fundo do meu coração, que ter uma doctor mulher não seja, não signifique sexualizar o personagem, porque aí seria, pelo amor de Deus, um tiro no meio do meu coração. É retroceder um pouco as conquistas dadas, sim, né? Sim, mas assim, tirando todos esses fatores de lado, assim, colocando eles de lado, eu gostaria muito de um companion ou uma companion um alien ou até mesmo de outra nacionalidade além de britânico, independente de ser negro ou branco ou sei lá, qualquer outra coisa. Gostaria de ver, tipo, outras nações um pouco mais presentes, entre aspas. Acho que seria bem legal. Sabe o que, que eu tuitei mais cedo? Acho que seria muito legal ver ela encontrando a Vastra e a Jenny. Nossa, seria genial. A gente traz esse negócio de uma outra espécie, a gente traz duas outras mulheres, a gente tem uma tarde assim, toda feminina, e não tem o risco do romance envolvendo a doutora, porque o romance já tá ali entre as duas e é maravilhoso. Acho que seria incrível assim, é claro que tem sempre o risco do Tibon não pegar nada da era Moffat, assim como o Moffat não pegou nada da era T. Davis, né, em relação a personagens, mas eu tô torcendo muito pra isso acontecer. É muito complicado, assim, a gente chegamos num ponto onde fica difícil prever, né, e eu acho isso tão bacana, porque tudo pode acontecer, tudo pode acontecer a partir de agora. O que vier pra gente, eu acho que vai ser surpreendente, que a gente vai ficar imaginando. Se for, gente, vamos manter a fórmula, tá? Vai ser a doutora mais uma companion. E aí, como é que isso vai ser? Porque a gente teve uma mudança na relação do doutor com a companion com a entrada da Bill. A Bill e o doutor tiveram uma relação até, basicamente, até então inexplorada, que foi essa relação tutor e aprendiz. Então, assim, se for a doutora e uma companion, como é que isso vai ser? Que tipo de relação? Agora a doutora, ela é mais jovem. Então, como é que vai ser? O que vão fazer? Quais são as possibilidades que isso abre, né? Eu não sei o que esperar. Gente, eu quero pegar a tarde e pular daqui pra 2018, que eu tô ansioso. Eu tô falando em tardes. Vocês acham que o Tibnall vai mudar o visual interno da tarde? Cara, eu acho que sim. E eu acho que seria muito legal. Eu gosto muito das mudanças da tarde, do interior dela, eu acho sempre muito legal. Eu acho que é natural esse caminho, assim, de renovar toda a estética da série, e a tarde faz parte disso, né? O Hospício Nerd comentou, é o Hospício Nerd, é isso mesmo? Isso. Ele comentou aqui que o amigo dele, ele foi contar pra um amigo sobre a nova doutora e ele acusou ele de dar spoiler, ficou pé da vida. Gente, vamos combinar que o nome da doutora não é spoiler, né? Sim. Gente, assim, Numa época, no passado, assim, era passado distante, é óbvio, a gente só sabia quem era o doutor, assim, devia anunciar por revista, ou até mesmo algum programa de televisão, não sei como é que era isso, mas era mais difícil, né? Hoje em dia a gente não tem como, faz parte do marketing da série de fazer essa apresentação, esse teste, entendeu? Seria maravilhoso se a gente só soubesse o doutor no especial de Natal, talvez seria, entendeu? Mas isso não é considerado spoiler. Spoiler é sim a BBC vazar a aparição do John Sim. E eu acho, eu até tava discutindo com um amigo, que essa... E aí, até bom que a gente entra em outro assunto muito importante. Essa jogada da BBC em vazar o John Sim, colocar ele nos trailers, foi pra tentar trazer mais pessoas pra série. A série caiu de audiência muito a partir da 8ª temporada, né? Então, assim, ela trouxe um elemento muito importante da era do Russell T. Davis, que foi o mestre do John Sim, e eu acredito que tenha sido pra tentar alavancar a audiência. Então, ela precisava jogar aquilo ali pra dar uma expectativa, pras pessoas falarem, gente, vocês pararam de assistir, o John Sim vai voltar, tá? Era só isso. Mas em termos de cast, gente, pelo amor de Deus, a próxima encarnação... Até porque é uma coisa muito difícil de segurar, né? É uma informação muito difícil de segurar isso, porque você tem gravações externas, você tem 1 milhão de gente envolvidas nesse processo. Então, assim, eu já acho muito eles conseguirem guardar o segredo por um bom tempo, desde quando o ator é escalado até ele ser anunciado. Fazer isso até a regeneração e ao ar é bem mais complicado. Com certeza. Não, e tem outra coisa. Eu vi muita gente, tem toda aquela galera que fala assim, não, doutor mulher, vou parar de assistir. Mas tem toda uma grande parte do público que tá assim, sabe, séries, temporadas atrasado, que desanimou, não viu a Era do Capaldi, e agora viu esse anúncio e vai assistir, porque quer ver ela. E, pô, como que esconde isso do público, sendo que traz todo esse apelo pra um pessoal que agora vai assistir, que até mesmo vai começar a assistir, porque assim, todo novo doutor traz essa potência de chamar novas pessoas. Não tem como segurar isso. E aí, eu aproveito pra perguntar pra vocês. Vocês acham que teremos uma queda na audiência? Vocês acham que a audiência vai voltar a crescer? Que vai cair? Porque é uma completa mudança. A Via vem caindo de audiência, né? Ele saiu do patamar dos 9 milhões de telespectadores para agora 4 a 5 milhões de telespectadores, assim, na era do Capaldi. Às vezes é muito culpa do próprio planejamento da BBC, mas... Será que eu não sei se o Capaldi influenciou nisso? Eu sei que. Eu quero acreditar que não, mas não faço ideia como tá sendo a reação lá fora. É, eu espero mesmo que consiga trazer de novo, chamar a gente pra assistir, pessoas que tinham se desinteressado. Como o próprio João falou, a possibilidade de um novo doutor sempre pode trazer, né? Lembrando que o episódio de estreia do Capaldi foi muito assistido. Tiveram 9 milhões. E também existe essa coisa, né? A gente ficou 2015 inteiro sem. Foi 2015? Não, desculpa, 2016 inteiro sem nenhuma temporada nova. Isso é muito grave. Ficar, né, esses hiatos assim grandes. Eu, particularmente, não consigo entender essas necessidades, né? E essa falta de tato da BBC em relação ao time slot e não só ao time slot, mas ao período de exibição. Nós já tivemos N períodos de exibições, gente. Ora é na fall season, ora não é mais. Entendeu? Eu lembro quando, na sétima temporada, que foi dividida em 2 anos, havia necessidade disso? Sim, aquilo foi horrível. Eu não sei. João, você que é mais ligado a essa área de cinema e de produção no geral, é realmente muito absurdo a produção de 2 shows? Porque, assim, a Shonda lá de Grey's Anatomy, ela produz uma cacetada de show ao mesmo tempo. Por que uma Moffat não consegue levar Sherlock, que é de 2 em 2 anos, e Doctor Who, que tem uma temporada por ano de 3 episódios? É meio doido, porque o Moffat estava falando que quando eles exibiram o episódio 11, o 12 não estava pronto. Cara, isso é loucura de produção. E eles tiveram um ano inteiro de hiato. Então, assim, acho que Doctor Who tá cada vez mais exigindo uma produção muito pesada. E ele, como é um cara que tá lá em todas as gravações, que tá acompanhando muito de perto a série, porque ela é muito delicada, eu não sei como são as séries da Shonda em relação a isso. Porque se ela pode delegar, assim, o roteiro inteiramente a alguém e confiar que não vai ter problema. Com Doctor Who, eu acho que é mais delicado, porque é uma série de 50 anos e qualquer coisinha você pode fazer um grande estrago, né? Então, vamos ver como vai ser como a BBC vai cuidar de Doctor Who, porque se ela pensar nessas coisas, né, de ter um tempo fixo, de ter um planejamento, assim, sólido. Marketing maior. No marketing, com certeza, melhor. Porque no início da 8ª temporada, o marketing foi maravilhoso. Doctor Who fez a World Tour, né? Moffat, Capaldi e Jenna viajaram o mundo pra divulgar a série. Vieram no Rio, foram no México, foram em Sydney, foram em um monte de lugar. E isso foi incrível pra série. E outra coisa, tipo, além desses fatores para views, também entra a questão storyline, entra a questão companion, entra várias outras coisas que vão aparecer só na série, só assim a gente vai acabar, tipo, sabendo essas coisas, entendeu? Porque a BBC, eles realmente chamam muita atenção do público com o marketing e tudo. A gente viu isso muito bem na 8ª temporada, como vocês estavam falando agora. Só que o que realmente vai manter as visualizações altas, entre aspas, seriam todos esses fatores. Não dá apenas pra colocar só a primeira impressão, teria que esperar um pouco mais. Uma coisa que eu achei positiva já nesse começo foi que o anúncio da 13ª doutora foi feito com storytelling. O anúncio do Matt Smith, eu não sei como foi. O anúncio do Capaldi foi um evento que ele apareceu lá e deu uma entrevista. Isso não mostra pra gente qual é a história, isso não mostra pra gente quem ele é, isso só mostra quem é o ator. A Jodie apareceu numa cena que foi dividida em 2 vídeos, né? Um teaser que não apareceu ela, só apareceu os 13, e outro que ela apareceu. Isso já é muito importante pra mim. Já dá o caráter de storytelling pra peça publicitária. Então, e assim como a Bill foi anunciada desse jeito, sabe? Isso foi legal. Se Dr. Who se focar em contar a história e o Chibnall ter essa visão e aplicar direito na publicidade, acho que a série tem tudo para não sofrer queda de audiência e, se Deus quiser, ela pegar pessoas novas e que ela continue, né? Essa é a nossa única torcida, que ela continue. É, assim, será que ela vai manter a tradição das 3 temporadas? É muita coisa, assim. É tanta possibilidade, sabe? Tipo, eu só fiquei assim, meio que... Você falou que a Bill foi anunciada no teaserzinho também. Depois foi até utilizado no primeiro episódio. Eu não sei se isso vai ser utilizado, né? Pra introdução da Jodie, mas eu fiquei meio chateado, assim, pelo fato de que o Capaldi teve toda uma coisa assim, vamos fazer um anúncio, ficaram naquele tipo João Kleber, né? Gente, vai ser anunciado agora, e papapá, fala Tennant, fala Matt Smith, fala não sei o que, entrevista, papapá, aí aparece todo, Capaldi, chuvas de não sei o que, papapá, eu tava esperando algo igual, e não um teaserzinho maroto de 1 minuto. Mas o Vinícius, é que ninguém aguentava mais esperar depois de ter esperado aquele jogo todo. Já foi muito até o jogo acabar. Mas olha, eu achei muito engraçado assim. Eu tava vendo o jogo com meu pai, a gente botou na ESPN, a gente ficou vendo o jogo e tal. Eu e meu pai, a gente gosta de tênis, então a gente tava vendo assim por ver, pra curtir mesmo tênis. Mas eu falei, cara, depois de sair vai anunciar um novo doutor e tal. Então também tô esperando, tô vendo por isso também. E é um jogo que possibilitava ser muito demorado. Eu acho que talvez tenha sido até por isso que não tinha como programar um programa ao vivo, né? Podendo levar, se não me engano, o Nadal ou o Djokovic, acho que foi o Nadal, que demorou 5 horas pra ganhar. O Federer, que ganhou dessa vez, eu acho que ele 7-0. Era o Federer era um Uvian, porque foi muito rápido o jogo. Foi muito rápido, foi 3 foi uma horinha? Foi basicamente uma hora, quase 2 horas. Foi 3-7-1. É muito rápido. É, não é de Wimbledon. É um jogo tradicional, então, tipo, você tem que ganhar 100 por 2 games de diferença. Então, assim, é complicado. Podia demorar muito, muito mesmo. Aqui no nosso post da nova doutora nós temos 2,6 mil curtidas, entre curtidas e reações. Entre curtir, amei, com uau, 851 compartilhamentos. Acho que isso supera muito qualquer reação negativa, né? Agora uma perguntinha pra vocês, gente. O que vocês vão acabar fazendo até 2018? Gente, até... já tenho essa resposta na ponta da língua. Fala, voltaremos com as reviews da clássica. Realmente? Soltaremos reviews da clássica. Gente, e pra vocês, assim, que gostam do nosso podcast, a gente tá em breve, nós vamos gravar e vai ter sorteio do livro Cidade da Morte. Foi escrito pelo aquele... Eu não vou citar o nome dele, porque, né, a gente sabe que o nome dele é amaldiçoado pra todos os... a gente não vai falar o nome do autor, mas é um autor de Chada também, das galáxias. Mas a gente tá pra gravar aí o nosso podcast do Library. Vamos voltar com sorteios. Vamos voltar aí com podcasts regulares. Julho a gente vai ter mais um outro podcast, mas a gente vai voltar com outros podcasts regulares sobre diversos temas dentro de Doctor Who, ou talvez temas livres que a gente pode decidir, assim, até 2018. Então, além de assistir a clássica, vocês podem escutar nossos podcasts. A gente vai estar aí. Denise fazendo as reviews, João fazendo as nossas imagens maravilhosas, Raquel com as nossas traduções. Eu vou continuar ouvindo a clássica, interagindo com o povo no Twitter. E outra coisa que vocês que estão ouvindo a gente também podem fazer é mandar várias fanarts pra gente, porque a gente vai querer também, tá? Vou dar um spoiler. Vou expor uma pessoa da equipe aqui na internet, tá? Raquel está fazendo fanart. Ah, meu Deus, eu tô fazendo agora, inclusive. Maravilhoso. Tava bonitinho quando ela postou a prévia pra gente. Em breve a gente coloca nas nossas redes sociais. João, o que o povo tá falando que vai fazer quando não tiver temporada? Vou assistir a clássica e Suits. Carol Abreu falou. Até 2018, clássica. Nicole falou. Eu também tô nessa. Eu também tenho que me atualizar na clássica, ai meu Deus. Eu preciso voltar a assistir a clássica. Tô parado no... Acho que foi o bom do final da... Quer dizer, dentre as muitas coisas boas do final da 10ª temporada, foi esse incentivo, né, pra gente pegar a clássica pra assistir. Sim, realmente. Na hora que apareceu e apareceu o First, eu fiquei tipo, gente, meu Deus, eu preciso voltar a ver a clássica agora. Estou torcendo muito para o especial de Natal. Vemos a Susan voltando. Será que rola? Nossa, verdade! Gente, quero. Eu que pedi. Gente, o Jeff Fernandes, eu tô subindo um pouquinho aqui, ele falou que também esperava o anúncio João Kleber Style. Jeff tá acabando os episódios do Third, inveja, porque eu ainda tô muito mais atrasado. Olha, o Weber Barbosa falou que pegou tudo que a BBC soltou esse ano e pra ele não atrapalhou nada. A Carol Abreu falou que espera que a audiência se mantenha. Nicole Bueno, é a minha primeira regeneração acompanhada, vamos ver no que dá. É sempre muito bom, né, quando você vê a sua primeira regeneração. Acho que a minha foi do Matt. A minha primeira regeneração ao vivo, assim, foi do Matt pro Capaldi. Então, assim, o Capaldi me marcou muito. Galera, assim, qual foi a primeira regeneração que vocês viram? A minha primeira regeneração foi do Tennant pro Matt Smith. Acho que foi por isso que eu acabei me apegando tanto ao Matt. Assim, não é mais meu Doctor favorito, agora é o Capaldi, mas eu me apeguei muito a ele também. A regeneração é uma coisa que faz você se apegar muito ao ator, sabe? É muito incrível, assim. Isso liga você ao doutor, né? Então... Sim, é como se fosse, tipo, aquela ponte, porque às vezes você começa e você não vai entendendo tantas coisas, e quando ele se regenera, várias coisas são apresentadas algumas vezes de novo, então... Você meio que, tipo, sente um carinho muito grande por aquela versão do personagem. Então, eu tenho essa relação com o Matt de, tipo, eu acho que o Capaldi é meu favorito, eu gostava muito do Tennant, mas o Matt pra mim era a pessoa que eu conseguia me ver, mesmo não sendo meu favorito. Tipo, eu penteava o cabelo igual a ele. Cara, o meu corte de cabelo é inspirador dele. A gente volta no assunto da tarde, que eu perguntei se vocês gostariam, né? Tinha algumas pessoas que falaram assim, que não quer muito colorida, porque se for o pessoal vai começar a dar uma mimimi danado, gente. Imagina se botar a tarde rosa. Meu Weber Deus Barbosa. Do céu. O Weber Barbosa falou que não deveria tirar as coisas no teto com as letras galifreianas. Eu também acho aquele design sensacional. É muito bonito. Algumas pessoas queriam ela voltada pro branco da era simplista da clássica. Tem um cara que falou que queria ela vermelha. Cara, tem uma coisa que, tipo, eu não consigo tirar da cabeça. Desde o anúncio que seria uma doutora, que, assim, eu particularmente gosto da tardes mais colorida, tipo a do Matt Smith, colorida bem, cores quentes, cores mais. Mas desde o anúncio dela, eu pensei, cara, na hora que falou é uma mulher, eu pensei que, tipo, na hora seria uma companion mulher também, e seria aquela dinâmica bem Sherlock Holmes. Aí eu meio que sempre imaginei a tarde bem escura. Não sei porquê, mas fica na minha cabeça. Acho que seria muito legal. Jeff comentou agora mesmo que Matt Smith pro Capaldi foi a primeira regeneração que ele viu. Começou a assistir assim que o Matt entrou. Porém, quando eu comecei a acompanhar, já estava na sexta temporada. É. Também, eu comecei a acompanhar na época que a sexta temporada estava em atos. Eu acho que eu sou a única normal, tá, gente? Não fiquem achando que é muito comum isso, de começar a ver, tipo, na terceira temporada, acompanhar, mas até às vezes eu me surpreendo, tipo, agora em julho fez 10 anos que eu assisto, eu fiquei realmente surpreso. Mas eu não entendia muita coisa quando eu era menor, eu tinha, o quê? 6 anos quando eu comecei a ver. Então, eu meio que comecei realmente a entender as coisas na era do Matt, mas eu assistia desde pequenininha. Jeff falou que é uma tarde mais sofisticada, classuda. Ô, Raquel, você... Você via, assim, por causa da família assistindo também? Cara, eu me lembro muito pouco. Mas eu lembro que, cara, é muito pouco, é muito vago. Eu lembro do episódio que eu assisti pela primeira vez, que, assim, se fosse, tipo, se eu não tivesse revisto a série, eu não saberia qual seria, porque eu não ia lembrar. Mas depois eu fui descobrir que era Evolution of the Daleks, aquele especial em Nova York. Eu lembro só por causa do... Foi o final daquele episódio. Uhum. E eu não lembro muito bem a situação que eu vi o episódio, mas eu lembro muito bem do homem meio porco meio ser humana, e eu acho que aquilo me marcou muito. Eu acho que eu sou a única pessoa louca o suficiente pra falar, cara, eu gostei, eu vou continuar assistindo. Olha, o Denilson falou que é uma tarde medieval bem ao estilo do filme de 1966. Nossa, seria muito legal. Nanda Lima falou que começou a acompanhar no ano seguinte, aniversário de 50 anos. Gente, não importa, vocês podem começar a acompanhar esse ano. Aproveitem o tempo, se vocês começaram a acompanhar esse ano, aproveitem o tempo. Vocês começaram a acompanhar... Vocês têm tanta... coisa pra ver ainda, se ainda não viram. Quem começou da quinta pode voltar pra ver a era do Russell T. Davis, ver a clássica. Olha, tem aqui o Creed... tá com uma dúvida. Ele ficou com uma dúvida. A vida da Missy virou um loop temporal? Onde ela de mestre pra Missy esquece totalmente sua regeneração e faz as mesmas coisas de antes? Então não vai mais aparecer na série? O que vocês acham? Eu acho que assim, o final do mestre foi como... É sempre o final do mestre, né? Que você acha que já era. O mestre bateu as botas, mas depois de alguma forma a gente vai ver ele voltando com alguma explicação. Melhor, sim, aliás, gente... sem nenhuma explicação, né? Assim, particularmente agora que mudaram de showrunner, eu acho muito difícil a Missy voltar. Pode ser que uma versão futura do mestre acabe aparecendo, mas eu acho meio difícil, porque o Moffat parece que ele colocou um ponto final ali. Pode vir outros inimigos, o Ômega. É, sim. Pode vir, a gente falou, Toy Maker. Pode vir a Honey. Eu não sei se vocês, alguém de vocês já escutaram Nightwish. Mas eu acho a Honey a cara da Tarja Turner. O Gino Rioli falou uma coisa engraçada, assim. Aliás, engraçado não, interessante, assim. Se o mestre estiver lá o tempo inteiro, tira um pouco o impacto do retorno dele. Ok, acho isso. É bom a gente ter tempo. Eu falei, a gente teve poucos episódios na era do Moffat sobre Daleks, enquanto na era do Russell T. Davis, toda temporada tinha um episódio de Daleks. Muitos Daleks. Daleks. Já o Moffat trabalhou mais com Cyberman, entendeu? Então, assim, é sempre bom você escolher um monstro pra trabalhar um pouco mais na temporada. Uma coisa que o Moffat também trabalhou bastante na era dele foram aqueles vilões por temporada. Eu acho que, especialmente na sexta temporada, com todo aquele negócio do Silence e tudo mais. Até hoje eu tenho essa sensação que era tipo um enorme arco com o único vilão por trás. Sim, isso é bem legal. O Moffat, eu acho que o que ele mais gostava de fazer era criar vilão, né? Criar monstro. Cara, e ele, assim, ao meu ver, ele criava tantas coisas a longo prazo que eu achava, tipo, muito legal. Aquele negócio da rachadura também foi muito legal. Gente, Nardole, que o pessoal que tá perguntando, o que vocês acham que aconteceu? Acho que aquele foi Nardole mesmo, acho que não tem mais pra onde ir, não. Certo, queria tanto mais de Nardole, né? Ai, olha, João, você ouviu muitas minhas queixas, né, do Nardole, né? Eu vou fazer aqui na live, já me... Meu Deus. Várias vezes no podcast, mas eu vou me retratar aqui ao vivo pra vocês. Galera, me arrependo de ter falado que o Matt Lucas não ia servir pra nada e que ele foi um companion foda pra caramba. Vai ter que botar um resumo dessa vez no podcast. Eu gostei muito do personagem do Matt Lucas, eu gostei muito do Nardole. Eu não esperava tanto, mas assim, na hora eu falei assim, cara, será que ele vai continuar meio bobinho, como no especial de Natal de 2015? Foi de 2015? Eu não lembro. Foi de 2015. Porque ele ainda tava, tipo, muito bobinho ali. Só que, especialmente nos últimos episódios da décima temporada, eu fiquei, tipo, de queixo caído com o Nardole. No fim das contas, o Nardole era mais forte que o Doctor, né? Então... Sim. Ele era o ponto de suporte do Doctor, né? Sim. Bem isso. Foi um personagem maravilhoso. Vai fazer falta. Vai. Mas agora veremos outros companions. Acho, assim, infelizmente, a Bill é uma personagem excelente, melhor companion que o Moffat já escreveu, mas acho sim que o Chibnall precisa de a brand new start. Ele precisa ter a história dele pra contar, né? Precisa criar os personagens. Terreno pronto. Agora é começar do zero mesmo, assim como o Moffat começou. É importante isso. Vamos sentir falta da Bill? Vamos sim. Muita. E que ele tenha muito sucesso. Eu espero mesmo que... Galera, ninguém lá da Inglaterra tá ouvindo a gente, mas assistam mais Doctor Who, gente, pelo amor de Deus. Se as nossas views no sci-fi contassem... Realmente. Contassem pra... Como é que eu posso dizer? Pra audiência. Pra visualização geral. A gente estaria muito feliz. Mas não conto, gente. Infelizmente. E assim, eu não gosto disso, mas eu estou esperando bastante pra próxima temporada, pra 11ª temporada, porque o time não começou com o pé na porta, né? Eu que já tô com algumas expectativas. Eu sei que isso geralmente não é bom, mas vamos esperar que seja bom. Esperando que seja bom, claro. Galera, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente, mas desejamos ao Chibnall e a Jodie Whittaker um excelente começo. A gente vai estar aqui falando mais vezes sobre isso em diversos podcasts. A gente vai ter nossos podcasts regulares, mas pode ser que a gente vai fazer mais podcasts lives. João, deixa pra gente o seu Instagram e o seu Twitter. O Twitter é JoãoMarcos14. Me sigam lá, que hoje eu só falei de Dr. Who. Acho que só de Dr. Who mesmo. Raquel, seu Twitter, se você tiver, seu Instagram. O meu Twitter é @tegasini, TGASINI. É complicado, mas hoje eu acho que não tem como escrever. E o Instagram é raquel.tegazine, a mesma coisa. E é pra dar uma nota? Pode dar, sei lá, dê nota pra esses Wolvens maravilhosos que interagiram com a gente. De zero a infinito. Bom, é infinito e mais um pouco, tá? Agora pra Juri é de 0 a 10, 13, obviamente. Gente, e pra quem quiser me seguir no Twitter, Instagram, é @vine, com E, vinerod, com D mudo. Quem quiser, segue lá. A gente vai deixar um tweetzinho pras nossas redes sociais. Procure a gente no Facebook, Universo Ru, no Twitter e no Instagram, é @universo_ru. Sigam a gente. Um beijo, um abraço pra todos. Excelente semana. Sonhem muito com a Jodie como doutora. Em breve a gente vai ter mais podcast. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Deus. Tchau. podcast foi editado por jeffersonsilveira.com.br.